Seção 5 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para maiores informações ou para ser um voluntário, por favor, visite o site LibriVox.org. Antologia Brasileira Coletânea em Prosa e Verso de Escritores Nacionais, Volume 1, organizada por Eugênio Werneck. O Campo dos Ciganos, de Teixeira e Souza. Cabo Frio, 1812-1861. Romancista, dramaturgo e poeta, Antônio Gonçalves Teixeira e Souza é o autor dos romances As Tardes de um Pintor ou As Intrigas de um Jesuíta, As Fatalidades de Dois Jovens, Maria, A Menina Roubada, etc., e dos cantos líricos e do poema Os Três Dias de um Noivado. Pertence ao seu repertório a tragédia em cinco atos, O Cavaleiro Teutônico ou A Freira de Marienburgo. Teixeira e Souza viveu sempre pobre. Dele dizem os críticos que não primava muito pela correção da forma. Entretanto, reconhece no escritor fluminense notável sagacidade descritiva. Os seus romances, de complicada urtidura, têm, sem ostentação, o grande merecimento de descreverem costumes, cenas e tipos nacionais. O Campo dos Ciganos. Esta cidade chamada o Rio de Janeiro, assentada sobre a aba ocidental da Baía de Niterói, hoje tão populosa, tão comercial, tão vasta e como um empório da América Meridional, ameaça de dentro em pouco ser um colosso americano, crescendo sem descontinuar a olhos vistos. Há um século que nem a sombra do que é hoje, então era. O bairro da Misericórdia, como então se chamava, era o principal da cidade, e daí até a prainha e das praias de Dom Manuel e de Brás de Pina, hoje dos mineiros, até um tanto acima da Rua da Vala, é o que era a principal parte da cidade. Tudo mais eram casas salteadas aqui e ali, edifícios que começavam a aparecer e uma nascente cidade que principiava a sair do nada, estendendo-se por entre as gargantas das colinas, aproveitando algumas pequenas elevações, já entre um, já entre outro pântano de águas lamacentas e paludosas, de que todo o terreno estava coberto, e de cerrado mangue, cujos fugitivos restos ainda hoje vemos bordando o aterrado da cidade nova. A bela praça, chamada hoje de Constituição, era naquele tempo o Campo dos Ciganos, e não passava de um pequeno campo irregular, pantanoso, cheio de árvores, onde algumas pequenas e rasteiras casas rareavam, flanqueando o campo, que mais tarde deveria ser uma formosa e bela praça espaçosa. Daí seguia-se por um lado, e a sair ao grande campo, que hoje chamamos de Aclamação, a Rua dos Ciganos, que outra coisa não era além de uma larga estrada entre algumas pequenas casas, cujas janelas eram guarnecidas esteiras ou rotulas de taquara, em vez de vidraças de hoje e das venezianas. E essas pequenas e irregulares palhoças pareciam mais capoeiras de aves que habitações humanas. Tanto o Campo dos Ciganos como a rua não tinham estes nomes porque fossem dados arbitrariamente, não. Que nesse bairro nascente da cidade e coberto de toda sorte de imundícies é onde se haviam estabelecido uma multidão de ciganos, dados a toda sorte de vícios e de maus costumes. E à proporção que a educação e a civilização avançavam pela cidade dentro, estes ciganos recuavam e se iam embrenhando como se fossem antípodas da civilização e bons costumes. Ainda hoje os vemos habitando à beira do aterrado, ladeira do saco e etc. Ora, como este bairro da cidade era o menos frequentado e o mais deserto, principalmente de noite, era também ali onde se homicidiavam soldados desertores, marinheiros que abandonavam a marinha real, escravos fugidos a seus senhores, os evadidos de prisões, degredados que haviam acabado seu degredo, e, enfim, toda sorte de bandidos que se uniam com os gitanos para roubarem, matarem, etc. Muitas pessoas rancorosas, que tinham alguma vingança a exercer, ou que para os seus planos de ambição julgavam que sobre a terra havia alguém demais, dirigiam-se à tasca das ruas dos ciganos, certos de que encontrariam ali um braço que não tremia e um punhal que não dobrava. E mediante a ridícula quantia de uma meia dúzia de dobras, o êxito era seguro. As Tardes de um Pintor, 1868. Fim da seção 5 da Antologia Brasileira Coletânea em Prosa e Verso de Escritores Nacionais, volume 1, organizada por Eugênio Werneck. Gravada por Etel Pos.